O Podgrafias agora faz parte da Rede Gaúcha de Podcasters. Conheça outros programas acessando podcast.com.br. Olá, eu sou o Jefferson Silveira e este é o Podgrafias. Acesse jeffersonsilveira.com e saiba mais sobre os meus trabalhos. Seja bem-vindo ao Podgrafias. Galileu Galilei. Considerado o pai da ciência moderna, Galileu Galilei realizou importantes contribuições para diversas áreas, como a física e a astronomia. Conhecido como pai da ciência moderna, Galileu Galilei foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou legado importante em diversas áreas. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e aprimorar a matemática, a física e a astronomia, entre outras áreas. Considerado revolucionário à época, chegou a ser perseguido e julgado pela Igreja Católica, que considerava suas teorias controversas e polêmicas. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564 na cidade de Pisa, na Itália. Primogênito do casal Vincenzo Galilei e Giulia Amanati, teve 5 irmãos. Aos 11 anos, o cientista estudou em um mosteiro jesuíta situado em Valombrosa, na Toscana. Aos 17, informou a sua família que queria ser jesuíta também. Porém, o pai não aprovou esta ideia, retirando-o da escola. O cientista teve 3 filhos com a veneziana Marina Gamba, com a qual nunca se casou. Suas 2 filhas se tornaram freiras e o filho, músico. Em 1583, Galileu entrou na Universidade de Pisa para cursar medicina, mas não concluiu. Alguns estudos indicam que ele teve problemas financeiros e, por isso, deixou a faculdade em 1585. No entanto, outros apontam que deixou a medicina porque nunca foi o seu desejo se formar na carreira, mas sim do pai. Fato é que Galileu trouxe importantes contribuições para essas e tantas outras áreas. Depois de sair da universidade, continuou seus estudos, especialmente nas áreas de matemática e física. Durante 2 décadas, pesquisou sobre os princípios da hidrostática, o que lhe rendeu fama à época. De 1589 a 1592, teve um cargo na Universidade de Pisa. Nos anos seguintes, ministrou aulas de geometria, mecânica e astronomia na Universidade de Pádua. Permaneceu na instituição durante 18 anos, alcançando ainda mais fama e seguidores. Embora fosse muito religioso, o cientista foi acusado de heresia pela Igreja Católica por se tornar pública suas crenças, estudos e teorias. Pouco antes de morrer, ele estava quase cego. Estudos sinalizam que ele ficou assim por observar as manchas solares sem proteção. Galileu Galilei morreu em 8 de janeiro de 1642, em Arcetri, na Itália. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna ou do Renascimento Científico, período de 1500 e 1700, tido como era de transição entre a crença religiosa e a razão científica. O cientista foi pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Realizou vários estudos importantes no ramo da mecânica, como os do movimento pendular e do movimento uniforme acelerado. Descobriu a lei da queda dos corpos, segundo a qual, dispostos em uma mesma altura, 2 corpos de massas diferentes sofrerão a mesma influência da gravidade. que é a causa de seu movimento, chegando ambos ao solo ao mesmo tempo quando em queda livre. Além de ter criado um telescópio aprimorado, Galileu inventou um termômetro de água e um instrumento para medir a pulsação das pessoas. O italiano escreveu vários livros nas quais relatava suas ideias. Entre as obras de renome estão As Operações da Bússola Geométrica e Militar, O Mensageiro das Estrelas, Discursos sobre Corpos na Água, Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais e Duas Novas Ciências. Em 1609, o italiano realizou uma das principais contribuições para o ramo da astronomia, quando inventou seu próprio telescópio e o apontou para o céu com a intenção de explorar o universo. O telescópio foi um instrumento revolucionário à época, especialmente para a ciência por ter contribuído significativamente para aprimorar a capacidade de observação do olho humano. Com o aparelho em mãos, o cientista descobriu 4 dos 69 satélites de Júpiter. Galileu descobriu também, ao usar seu telescópio, manchas solares e que Vênus tinha fases como a Lua. Provou ainda que a Terra girava em torno do Sol, o que refutava a doutrina aristotélica vigente segundo a qual nosso planeta era o centro do universo. Ao realizar tais constatações, Galileu comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Contudo, na época a Igreja Católica apoiava o modelo geocêntrico do sistema solar. O Sol e o resto dos planetas é que giravam em torno de uma Terra central, e não móvel. Por esse motivo, a teoria de Galileu foi considerada uma afronta à Igreja. Em 1613, por meio de uma carta direcionada a um aluno, o italiano explicou que a teoria copernicana não contradizia as passagens da Bíblia. Quando o texto se tornou público, os consultores da Inquisição da Igreja consideraram a teoria herética. Durante 7 anos, o cientista não pôde defender a teoria na qual acreditava. Assim, segundo registros, ele obedeceu à Igreja para evitar maiores complicações e porque era muito católico. Em 1632, Galileu publicou O Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, que comprovava a teoria heliocêntrica. Com isso, o italiano foi convocado a Roma para ser julgado. Seu processo de inquisição durou de 7 de setembro de 1632 a julho de 1633. Cansado de passar por esse processo, o cientista foi ameaçado de tortura e teve de declarar que a teoria de Copérnico era apenas uma hipótese. Ele foi condenado por heresia e passou os anos restantes em prisão domiciliar. Em 1992, as teorias de Galileu Galilei foram reconhecidas formalmente pelo Papa João Paulo II. Você ouviu Podgrafias, com Jefferson Silveira. Para qualquer consideração, comentários, dicas, elogios, críticas, acesse um dos meios de contato disponíveis nesta edição.